chora e disfarça. O desassossego vai passar. Ninguém precisa viver com medo só de pirraça. Deixa o vento vir violentar, que a gente envega mais, sai inteiro pra ir mais longe sem se machucar. Tem que ter sorte ou experiência, o santo forte ou clarividência, pra ir mais fundo sem se afogar. Tem que ter sorte ou experiência e um pouquinho de paciência. Não se dispersa, tanta água ainda vai rolar. E a fluidez não tem preço, pense sem pressa. Mas quando for, vá sem pestanejar. Eu quero seu sorriso aceso pra ir mais longe sem se machucar. Tem que ter sorte ou experiência, reza braba ou malemolência,